Quem gostou pode bater palma aí. O povo tá cansado ou nós somos chato pra caralho? Calma, calma, calma. Não. Calma. Não. Calma. Tão tirando. Tem calma no país onde o preto tá fudido. Calma. Não. Tem calma no país onde não há respeito. Calma. Não. Tem calma pra político mentiroso. Calma. Não. Tem calma onde os pretos não se assumem de verdade. Calma. Não. Tem calma porra nenhuma. Não me peça pra ter calma não, eu já não tenho mais. Perdi a conta, eu não sei mais contar até 10. Quero revolucionar, chegar de mentira. Acabar de vez com toda mentira. Orgia desse inferno que leva meus amigos para o cemitério. Papo sério. Tem gente que de mim duvida. Sai da minha mira, sai, quem sai, só sai, sabe sai. Vacilar. Quem ia abaixo de zero, lamento. Não espera atitude, muito menos que as coisas mudem. Preto não é moda, é responsa. Eu sei. Tem muita gente que se morde porque também sei. Chega como eu cheguei. Pisa como eu pisei. Tá tudo certo pra quem sabe respeitar. Não seja mais um imbecil, de frente ou de perfil. Que passa perto do que é certo e finge que não viu. Corre perigo, tem o seu futuro perdido. Se tornou o espelho, o alvo do motivo. Começo do fim, escute até o fim. Quem sabe a sua última chance. Talvez não dê mais tempo, tem que ser agora. Quem sabe a sua última chance. Talvez não dê mais tempo, tem que ser agora. Quem sabe a sua última chance. Talvez não dê mais tempo, tem que ser agora. Quem sabe a sua última chance. Talvez não dê mais tempo, tem que ser agora. Quem sabe a sua última chance. Pouco desnorteado no espelho da televisão. A falta de informação, essa é minha opinião. Não, não quero ser taxado como racista. Então não insista. Tire sua cara nazista daqui. Liga aí. Tem uma meta a seguir. Todo um caminho traçado, marcado pelo passado. Mãe África sequestrados, fomos mutilados. LF, explica qual que é, manda aí. Guerra versus guerra, conflito versus conflito. Tem muita gente aplaudindo, achando bonito. O mundo está esquisito, é quase tudo vermelho. Poder versus poder. Quem não tem, morre primeiro. Exterminado a sangue frio na televisão. O direito de viver da população. Sem sossego, sem dinheiro, sem emprego, sem dinheiro. Sem teto, sem terra, sem lugar pra estudar. Sem explicação, sem informação, sem evolução, sem comunicação. Sem. Sem era nem beira, parece brincadeira. Viver secado de tanta sujeira. Ambição versus destruição. Tudo igual, estou na mesma posição. Então, não me peça pra ter calma não. Segue bom, perdi a conta, eu não sei mais contar até 10. Vai se fuder. Racismo, caralho. Liga aí. Talvez não dê mais tempo, tem que ser agora. Quem sabe a sua última chance. Talvez não dê mais tempo, tem que ser agora. Quem sabe a sua última chance. Talvez não dê mais tempo, tem que ser agora. Quem sabe a sua última chance. Talvez não dê mais tempo, tem que ser agora. Quem sabe a sua última chance. Aí. Rapa, tenho a maior satisfação, moro meu, de dizer que nós amamos vocês, moro? Mesmo vocês não sabendo disso. Mesmo vocês, muitos de vocês não querendo acreditar que o hip hop é transformador. Mesmo vocês não sabendo, moro meu, se a gente não fizer nada agora, não vai acontecer porra nenhuma amanhã. Mesmo vocês que gostam de pular, mas não tem determinação pra fazer o bagulho ficar da hora também. Nós amamos vocês e queremos vocês no futuro vivo, firmeza? Prosperidade e segmento, esse é o lema do DMN. Vida, paz, justiça.